Natalino? Pode que ser. Que coisa boa, hein? Pode ser. O presentaço do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você gosta de tomar água de coco, você concorre hoje no sensacional moderno Cerros Cocolizador Giratório com serra circular e arruela aberta de pressão nos modelos Cocoleques, Cocomecas e Cocodreques. Cocoleques. Cocomex. Cocomex. E Cocodrex. E Cocodrex. É um... Barbazex. Não, Barbazex não, tô fora. Atenção, presta atenção. Não pode. É um cortador, como é que é? Um abridor de coco? É um sensacional e moderno Cerros Cocolizador Giratório com serra circular e arruela aberta de pressão nos modelos Cocolex, Cocolex, Musmex, Cocodrex. Sim. Quando, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, em cidades praianas também, a gente é vai... serra. A gente vai pra aqueles quiosquezinhos tomar isso. Água de coco, não é isso? Quiosques. Isso, tem, e às vezes a gente quer comer o miolo do coco, não é isso? Exatamente, esse aparelho aqui permite. Permite que você abra o coco, sempre pedir pro cara abrir com o facão, você mesmo, na sua mesa, sem se levantar do lugar, abre o coco. Falou, amigo, olha, esse coco tá sem água, esse coco tá um... Não. Uma maravilha. Ai, ai, ai, ai, ai, liga o aparelhinho aí, por favor. Olha aí.